tanto, tão escondida. E a dor que sentias, tu querias esconder. Eu vi-te passar tão vazia a tua vida. Quis ver-te sorrir e mostrar que ao teu lado eu queria estar. Chega ao fim, chega ao fim, a solidão. Esqueço o cansaço e a luz do dia que traz alegria. Sem ti chega ao fim, chega ao fim, e quero ter o teu sorriso, é o que eu preciso. Sem ti chega ao fim, chega ao fim, chega ao fim. E que juntos vamos abrir as portas da felicidade. Chega ao fim, chega ao fim, a solidão.